O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. O ser humano é o que ele realiza. Esse é o pensamento de Norberto Kepp, psicanalista, fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, que mais tarde foi chamada de Trilogia Analítica, porque por volta dos anos já em fins de 78, 79, o início dos anos 80, Norberto Kepp expandiu o campo da psicanálise para o campo também da sociopatologia, estudando então, fundando um novo ramo de pensamento e de ciência que se chama psicossociopatologia. Com a unificação que Kepp conseguiu fazer entre a ciência, a filosofia e a teologia, ele abriu os horizontes de todas as disciplinas, desde a educação, a medicina, a psicologia, até mesmo a economia, a tecnologia, porque essa ciência transdisciplinar que Kepp desenvolveu pode ser aplicada em todas as atividades do ser humano. O ser humano é aquele que faz as coisas aqui, né, acontecerem ou não, neste planeta. Então, é mistério que se estude em profundidade o ser humano, quem ele é, como ele é, o que ele faz, por que ele faz ou por que ele não faz. E muito principalmente, por que o ser humano destrói tanto aquilo tudo que tem valor para ele, inclusive para sua sobrevivência. O ser humano é o que ele realiza, diz Kepp. Então, pelas realizações que o ser humano vem fazendo, principalmente no último século, nós podemos perceber que o ser humano está muito doente. E essa doença que está prejudicando não só a ele, mas toda a natureza e a civilização, precisa ser urgentemente conscientizada, estudada e tratada. Dr. Kepp, o senhor, com seus inúmeros livros nesse assunto, o senhor tem verificado a resistência, né, que o ser humano tem em ver os seus erros, né, em ver a sua patologia e corrigi-los, principalmente. Então, você fala, né, que a saúde vem da ação, né, da atividade, né, que a pessoa, ela não é o que ela pensa, porque se ela fosse assim, ela seria muito mais doente do que é atualmente. A pessoa poderia pensar que tem milhões e não tem nenhum tostão furado na carteira. Então, o que a pessoa pensa não tem nada a ver com a realidade. E ela também não é o que ela sente, porque ela poderia sentir que ela é uma rainha no país, um rei, ou um indivíduo com tantos dotes, e no fundo ela sabe que, e todo mundo sabe que, ela é uma pessoa fora da realidade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente ao jornalista Ortiz de Camargo Neto. O que que o senhor acha dessa ideia, Ortiz, de que a pessoa é o que ela faz? O senhor, que é um super trabalhador, né, que é um esforçado tremendo no trabalho e deve ter experiência nesse campo. No livro que o senhor fez, a sociopatologia, o senhor mostra uma coisa, que o artista, por exemplo, quando ele faz uma obra, a gente sabe, ou é bonito ou é feio. Ele não consegue enganar. Agora, no que a pessoa pensa, quando ela escreve um pensamento dela, é difícil de pegar o erro, às vezes, de cara, ou um sentimento, mas no que ela faz não tem engano. Se a pessoa vem para um trabalho, ou ela sabe trabalhar ou não sabe, não tem. Dá uma vassoura para ela, ela não sabe nem segurar na vassoura, mesmo que ela diga que ela é uma grande faxineira, ninguém vai acreditar. Agora, tem aquela ideia, né, da escola existencialista, do Bismarck, né, desses autores alemães, e eles dizem que a pessoa é que constrói a própria essência. Então, aí é mais ou menos uma ideia próxima à nossa, que a pessoa é que constrói a vida do modo que ela, por exemplo, quer. Então, se o indivíduo ele quiser viver, por exemplo, do roubo, então ele, na essência dele, vai colocar o roubo como um trabalho importante. O que o senhor está de acordo com isso? Então, aí ele vai se tornar um ladrão. Quer dizer, se a pessoa rouba, ela vira ladrão. Não é que porque ela é ladra que ela vai roubar. É quando ela começa a roubar, ela se torna ladra. Aí é dentro daquilo que o senhor fala no Metafísica Trilógica, né, doutor Kepp, que não é que a ação segue o ser, mas que o ser da pessoa é que segue a ação dela, né? É, eu tenho aqui uma relação das grandes mentiras do século XX. A primeira delas, eu coloco essa do Pasteur, né? Que toda medicina segue. Então, aqui os médicos presentes poderiam falar também sobre isso. Que as doenças, né? Segundo Pasteur, vêm de bactérias, de micróbios do mundo exterior. Então, a pessoa teria que tomar banho toda hora e também lavar as mãos e não se aproximar de nada do mundo, muito menos das outras pessoas, dos animais, porque poderiam pegar bactérias. Então, essa é a ideia do Pasteur. O que que o doutor Geraldo, né, ele é colombiano e teve uma experiência muito grande nos Estados Unidos. O senhor não acha que o americano é um povo muito, muito assim, fora da realidade? Muito, doutor Kepp, fora da realidade. É, indubitavelmente, essa questão de Pasteur, doutor Kepp, que influi na medicina e na sociedade toda de por 160 anos, ha contribuído a aumentar os medos e a paranoia e a neurose do ser humano. Porque Pasteur pensou, e a medicina toda, a sociedade toda pensa, que a causa dos males humanos, das doenças orgânicas, das doenças psíquicas, está no exterior, em bactérias, em vírus, em parasitas. Só nota nos Estados Unidos a questão dos copos, por exemplo, esses copos de plásticos, né? A pessoa bebe um pouquinho de água, toma um café ou um refrigerante e já joga, né, esses copos no lixo. Exatamente. Então lá são montanhas de copos, né, que eles jogam no fundo do mar e não se desfazem, né, porque são de plásticos. O que o senhor acha? Essa paranoia de Pasteur cria esse medo. E esse medo, como o senhor está falando, com os copos de plástico e todo aquilo, está contribuindo a destruir os mares, as águas, o meio ambiente, a destruir nosso planeta. Essa questão e essa ideia, né, de achar que a doença, né, que o mal-estar vem do exterior, também dá a ideia paranoica, né, de que o mal-estar que a pessoa tem vem das outras pessoas. Vamos ver o que que as mulheres acham, as mulheres que colocam a culpa geralmente nos homens. Não, mas sabe, doutor Kepp, tem uma questão na odontologia atualmente que eles têm uma preocupação, eles falam que as mães não podem beijar o bebê porque elas vão transmitir cárie e doenças bucais para o bebê. E eles põem isso nos livros lá, científicos. Olha essa questão, né? Mas não lembra, nos Estados Unidos, a gente não podia chegar perto de um bebê, né? Ah, não. É perigoso, não toque. Mas também na Suécia não tem essa ideia. Vamos ver o que que a nossa sueca fala. A Anna Bergqvist. Sim, uma coisa que eu noto lá na Suécia é que os suecos, eles têm muito essa coisa de tudo estar limpinho e protege das bactérias e usa esses produtos antibacteriológicos, né? E então a criança fica muito fraca, tem muita alergia, tem muita, assim, o sistema imunológico, assim, fica muito fraco, parece. E depois tem aquelas crianças que, ultimamente, tem muitos árabes na Suécia, né? Estão, depois da guerra, né? Eles estão vindo para lá. E essas crianças já têm mais resistência, porque já parece que teve mais contato com... Eu conheci um médico, vou falar isso para o doutor Ademar, que ele também é médico, né, assim, é de experiência muito grande, assim, nos hospitais, que eu conheci um médico que ele, para pegar, por exemplo, o telefone, ele pegava um lenço e pegava o telefone e falava longe, né, do bucal, para não pegar bactérias. Então, quando ele ia falar com uma pessoa, ou ele colocava um lenço no rosto dele, como aquelas mulheres lá da Arábia, né? Ou então colocava em frente do que a pessoa falava para não pegar bactérias. Então, eu falei, mas você sendo médico, como é que vai, assim, fazer exame numa pessoa se a pessoa transmite coisas terríveis? O que que o doutor Ademar acha, né, dessa questão? Então, doutor Kepp, em parte eu vejo assim, que boa parte das pessoas que vão para a área médica já tem também em si essa paranoia, a consciência, né? E o que acontece no exterior, achando que o que vem de fora é que vai causar a doença. Agora, em segundo plano, também eu vejo que o poder econômico usa isso também para faturar, né? Porque toda a medicina é baseada nesse sistema, ou seja, sempre vai cair num receituário médico. Isso aí dá um lucro muito grande para a indústria farmacêutica. E a gente nota que cada vez mais, né, os antibióticos vão ficando mais fracos, já não funcionam mais, aí você tem que usar um outro que é mais forte, que é mais caro. Então existe todo um planejamento em cima disso aí, muito assim, bem visado, porque o lucro é enorme, né? Mas agora, como é que explica a doutora Julieta, que veio da Colômbia, como é que explica? O antibiótico não é geralmente para atacar os bacilos, as bactérias? Como é que explica? O antibiótico geralmente faz isso. Não tem, alguns têm especificidade, mas não tem uma especificidade total. Então, gera problemas para a pessoa, porque não vai só naquela bactéria que talvez ficou fora do equilíbrio, vai em todas. E se as pessoas abusam desse antibiótico, o sistema imune enfraquece e abre a porta para outras bactérias que são boas para nós, os trilhões de bactérias que ajudam para nossa vida. Ou vai pela crença, geralmente, né? A questão dos glóbulos que ficam assim deformados, mas pela energética. Então, a pessoa acredita muito no antibiótico e, de qualquer forma, não, eles atingem assim o corpo humano, os antibióticos, e dando assim um certo equilíbrio para a pessoa, esperança. Ou então, eu não sei bem como é que explica isso. O doutor Geraldo sabe? Doutor Kepe, o importante é que os casos verdadeiramente em que se precisa antibióticos são muito poucos, doutor Kepe, muito poucos. Por exemplo, se uma pessoa tem uma infecção no cérebro, nas meninges, que se chama meningite ou uma meningoencefalite, aí precisa antibióticos por um período curto do tempo. Mas hoje em dia, os médicos e os mesmos farmacêuticos, nas farmácias, dan antibióticos para as pessoas sin necessidade, para qualquer coisa, para qualquer gripe, dor, qualquer inflamação, antibióticos, antibióticos, antibióticos. Então, isso está criando uma quantidade de toxicidade dentro de nosso corpo, porque está criando bloqueios energéticos que, e además, está aumentando a paranoia das pessoas, porque as pessoas continuam pensando que as doenças vêm de afuera e não que elas mesmas, com suas emoções negativas e suas más intenções, é que criam as doenças. Agora, tem outra pergunta aqui. A Selma era engenheira, né? Engenheira de minas, né? Que ela não conseguiu, né, continuar no trabalho, porque quando ela descia nas minas, todo mundo saía correndo, né, Selma? Os mineiros acham que mulher, quando entra numa caverna, numa mina, a mina cai. É que dá má sorte. É. O que que acha dessa ideia do Einstein, que ele falou, né, que a A energia vem da matéria. É, então, justamente esse tipo de ideia é que causa a destruição do nosso planeta, basicamente, né? Porque o senhor nota que a nossa civilização, para produzir energia, ela se baseia em queimar, né, o carvão, a gasolina, o petróleo, etc., né? Os componentes energéticos são sempre através da destruição de algo material, porque se tem ideia que energia vem da matéria. E isso é uma ideia, então, que desenvolveu esse campo de forma invertida, porque, na verdade, a energia é o elemento básico da criação, uma emanação direta, né, do Criador. E não se desenvolveu as formas de se captar a energia que existe no cosmos, de forma geral, né? Então, agora eu queria fazer uma pergunta ao Alex. Ô, Alex, o que que o senhor pode falar nesse sentido? Porque a energia que vem da matéria não é nem 10% da força da matéria. Então, a gasolina, por exemplo, que coloca nos carros, a maior parte fica aí no ar, no chão, né? E de maneira que a energia tirada da matéria é mínima possível. Então, está consumindo, né, toda a natureza por causa disso. O que que o senhor acha do nosso motor? Motor CAP. Essa energética que esse motor CAP capta. Então, doutor CAP, o que a gente vê é que tudo do universo, né, inclusive o próprio ser humano, né, a maior parte dele é energia, né? A parte material dele é muito pequena, né? E essa mentalidade que o ser humano tem de tentar tirar a energia da matéria limitou muito o desenvolvimento, inclusive técnico, né, e científico da humanidade. Então, no CAP Motor, né, o que a gente consegue demonstrar é que existe uma captação de energia do espaço. Então, isso tem que modificar todo o entendimento da física, por exemplo, né? Tem que desinverter esse pressuposto básico, né? Que, como o senhor mostra, veio do Aristóteles, né? Achar que a matéria é que gera a ação, né? Então, nesse caso, Einstein está totalmente errado. Totalmente invertido, né? Então, como é que fica, né? Que o pessoal segue o Einstein, né, em toda essa questão do átomo. Porque nas nossas descobertas, onde tem o próton, tem o elétron, né? Não pode haver um elétron sem o próton, e vice-versa. E eles acham que a eletricidade, então, vem do elétron, e não do próton. Não é uma confusão que os físicos fazem? É uma confusão, né, Dr. Kepp, porque se a energia viesse da matéria, do elétron, da partícula, ele não duraria nem um trilionésimo de segundo, desapareceria. É que nem o ímã também, né? O ímã, ele não está gerando o campo magnético, senão ele seria consumido. Ele é um transformador, ele capta essa energia do espaço e converte em energia magnética, né? Então ele é um transmissor, né? Isso. É como o transmissor que transmite música, o próprio rádio, né? Que capta, por exemplo, a música, as vozes, os sons, né, que vêm pelo rádio, não são captadas no fio, são captadas no ar. Isso. Inclusive, né, até o próprio átomo, né, que o senhor explica, né, a energia que mantém o átomo vem do núcleo energético, não do núcleo material, né? Então, essa energia invisível, né, quer dizer, uma energia que a gente não consegue perceber diretamente pelos sentidos, é que se sustenta todo o universo. Quer dizer, onde a gente acha que tem menos energia, né, que é o espaço, na verdade, onde tem a energia toda que sustenta o universo. Né? E o que breca essa energia, a entrada dessa energia no ser humano, né, é a psicopatologia, que a gente estuda, né, na trilogia analítica, na psicanálise integral de Kepp, que a nossa psicopatologia inconsciente, ela breca mesmo a entrada dessas energias que nos mantêm vivos, que nos dão saúde, que são curativas, que são fundamentais para a nossa sobrevivência, para o uso da nossa inteligência, tudo. Isso é interessante. Agora, tem outra questão, né? A questão freudiana, né? Eu não sei quem pode responder essa questão. O que que acha que o Freud, né, achando que a saúde, né, vem do sexo, né? É uma outra inversão que foi feita na psicanálise, né, Dr. Kepp, por Freud. Porque ele colocou essa energia como na física, como Einstein, vindo da matéria. Então, como se a energia da libido fosse uma coisa física, e não que a energia do afeto é uma coisa espiritual, é uma coisa psíquica, magnética, energética, né? magnética, não física. Que se depois... não, né, Léo? Os maníacos sexuais seriam os mais equilibrados. Exatamente. Na sociedade, né? Seriam os mais energizados, mais cheios de ação, produtiva. Produtivos, e ao contrário. É. Sabe o que que é? Que a... eu li um artigo de um médico inglês que ele diz o seguinte, que, por exemplo, na pneumonia, primeiro aparece a degeneração dos tecidos pulmonares e os pneumocócitos só aparecem 48 horas depois. Então, não são eles que causam a degeneração, eles são os lixeiros da natureza. E essa degeneração dos tecidos é como a doutora Cláudia falou, a pessoa deixa de receber energia essencial porque ela tem censura à consciência, e aí começa o tecido dela começa a ficar decomposto, degenerado. Então, e as bactérias aparecem para tentar curar um problema anterior a elas. Isso é importantíssimo de se perceber. Que as bactérias são como pequenas enfermeirazinhas que vão lá para tentar tratar, e quando elas são detectadas, então dizem, olha, aqui tem problema, e acham que as bactérias que são o problema. Então, tá vendo? O Ortiz, que é jornalista, ele deu uma orientação melhor do que esse grupo de médicos que temos aqui. Não é, Ortiz? Doutor Kepp, a questão é que os médicos muitas vezes sabem bastante, mas não conseguem comunicar o que sabem. E o comunicador, ele lê o que o médico fala e transmite para o público. Mas... ou segue mais os laboratórios. É, né? Também tem eles isso. São, como é que fala? São empregados, eles são... vendidos. Vende, né? Vendedores de remédio. Os currículos médicos, infelizmente, hoje são preparados pelos laboratórios, inclusive não só nas faculdades, mas até nos institutos de pesquisa. Eles financiam a pesquisa e depois o médico lê aquilo, o instituto tal, disse que tal coisa é boa e acredita. Isso. Sabe, doctor, que hay un ejemplo lindo en esto de cómo las bacterias curan, que es en la doença hanseniana, na lepra. La lepra inicialmente no tiene bacilos. Es en etapas más avanzadas de la lepra es que aparece el bacilo de Hansen. Y él llega a limpar los tecidos. Llega a ayudar a mejorar. Y la medicina tiene la idea invertida de que la lepra es una doença infecciosa y bacteriana. Só tomar un baño, até dois banhos por semana, ninguém pega lepra. Exactamente. Basta dois banhos, entrar debaixo do chuveiro, passar sabão no corpo. Además de baño, doctor, que está demostrado que en los lugares que las personas fican con lepra, en parte, no es todas las personas, sino las personas con algún tipo de desequilibrio emocional, sumado además a que comen comida... comida estragada. Estragada. E agora, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. E vocês podem acessar o nosso site www.stop.org.br, porque a nossa associação Stop Destruição do Mundo também quer dar um stop à destruição à saúde mental, física e social. Então, cursos, livros, atendimento em psicanálise individual e de grupo, aulas terapêuticas, palestras, tudo que se refere a esse campo da psicossociopatologia está, então, vocês podem conhecer na nossa literatura. 3032-3616. Até a próxima semana.